A condução provocativa e a estrutura do cast completam o pacote da garantia de uma hora de entretenimento de qualidade. Ô Alex, você realmente é maravilhoso. Ele completou dizendo que o Renato Maciel faz falta aos casts. Concordo, e que ele vai chamar o Maguinho para o palco do Calabouço para cantar com ele na próxima vez. Olha só, audacioso ele, hein? Eu não tava nesse cast? Não, nesse você não tava, Renatão. Então tá aqui, eu tô aqui tentando lembrar que piada era essa do Colégio Militar. Essas coisas, eu não lembro disso. E Paty, ele mandou uma opinião para você do filme Tully, eu vou passar para você, Paty, depois você dá uma lida e você responde pro Alex. Cara, eu tô devendo uma resposta para alguém. Que pra discordou. Camila. Não, a Camila que tá devendo uma resposta pra gente sobre se ela assistiu o filme da... Ai, meu Deus, daquela... Alguém discordou comigo e eu fiquei de responder e eu vou procurar isso pra gente poder corrigir. Caraca, vocês estão arrumando treta na internet, é isso? Alguém discordou de mim e eu fiquei de responder, eu esqui. Mas não era ruim, mas não era... Era só pra vocês responder. Vocês estão caçando treta na internet. Não, o radar da treta tá ligado. Viu, Maguinho? Ela era mó treteira. Falando em Camila, o marido da Camila, o Cristiano. Aí, viu? Ferrou. Até o marido veio atrás de você. Já tá respondendo também. Ele mandou a mensagem diretamente pro Maguinho. Maguinho ainda não respondeu, ninguém vai responder agora. Ele mandou o seguinte: poxa, magoei. Queria ver Slenderman. Puta, não. Vê não, filho. Vê não. Mas, vai lá do mago. Calma, vai lá do mago. Não vê não. Mas olha, ele agradeceu a crítica, tá? Que foi escrita pelo Maguinho. O Maguinho vai falar desse filme nesse cast de hoje. E ele completou, Maguinho, dizendo o seguinte: por isso vocês são foda. Sabem demais de cinema. Só os filmes da DC que não manjam nada. Mandou hahaha, zoeira. Essa eu acho que foi pro Rafael. Claro, óbvio. Do DC. Não, o Rafael despertou na casa dele agora. Ô, Cristiano, o Maguinho vai falar do Slenderman nesse cast. Eu desconfio que vai estar logo no início do nosso cast. Fica aí que tu vai gostar. Pra finalizar, o Roberto Dainese publicou uma nota maiorzona aqui no nosso cast. Nosso cast não, na nossa publicação sobre o adiamento da Amazon do novo filme do Woody Allen, que a gente postou no Facebook. Pode crer. E é o seguinte, e esse troço não desenrola. Já faz anos que foi acusado e nada. Se é culpado, por que esse imbróglio até agora? Vou passar a pergunta pra Patrícia Costa. Por que esse imbróglio ainda com o Woody Allen, Paty? Gente, porque durante muito tempo as pessoas fizeram vista grossa, né? Eu acho que agora as coisas estão meio que voltando à tona. Eu acho que não vai passar esse imbróglio, não vai. Enquanto certas coisas não forem resolvidas, isso vai ficar aí. A gente vai ter que engolir, gente. É isso. Vamos engolir os novos tempos e celebrar novos diretores que não tem problema. Que não tem históricos e fazem coisas novas. Porque o Woody Allen também, independente disso, ele já deu também, né? Só pra quem não sabe, né? A gente postou, procura lá nosso post no Facebook, tá mais elaborado, mas o novo filme do Woody Allen não vai ser lançado mais pela Amazon. A Amazon tinha um contrato muito grande com ele e tal. Renatão também já tinha meio que cantado essa bola, né? O que você acha dessa história toda? Você acha que é o fim pra dar carreira pra ele, cara? Cara, fim não. É, porque eu acho que um diretor grande, assim, tá que teve outros atores e diretores que tiveram problemas semelhantes e a carreira praticamente afundou, mas eu acho que o Woody Allen, como as coisas dele já rolam há muito tempo e ele não é um cara tanto de mídia e tudo mais, ele fica uma vez por ano quando ele faz os projetos dele, ele vai financiando, tem os estúdios que auxiliam, ficou nesse auge agora, nesse boom dessa situação, porque a Amazon fechou com ele um pacotão, então como ele já demonstraram não ter interesse, isso prejudica qualquer lançamento futuro dele. Como fã de cinema e como um fã do Woody Allen, eu acho que é até bom pra ele, porque ele tá completamente repetitivo, então eu acho que tirar uns aninhos, pelo menos um ano, cara, todo ano ele lança um filme. Pelo menos ele tirar um ano pra ele poder refletir isso e, sabe, sei lá, mudar um pouco as coisas, pensando como cinema, pensando nele como artista, pode ser bom, sim. E eu concordo um pouco com os dois, né, com o Renatão e com a Paty. Eu acho que isso são coisas que são... É fruto do nosso tempo hoje em dia, entendeu? Acusações de tempos atrás ficaram esquecidas, só que não tinham tanta importância naquela época. Hoje em dia tá voltando tudo à tona. Tem coisas de 15 anos atrás, 10 anos atrás. E eu concordo também agora, fazendo um paralelo, que ele precisa se reciclar. Você vê os últimos 3, 4... Você falava isso direto, né, Maguinho?